Patrulha, fazendo patrulha, solicito autorização para sobrevoo, eixos primário e secundário, da Esquadrilha Patrulha e do 07. Não compete a curva perdida, que será autorizado na sequência. Ciente. Número 556, decolagem autorizada para 170 com 8, após decolagem mantenha proa até 3 mil pés. Livre decolagem 1 a 0, após decolagem mantendo proa até 3 mil pés. Voo no 556. Autorizou 340 para Guarulhos, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCP Trive. Decola pista 190, curva direita, Dael Leda, Módico 5036, confirme o controle. 1208. Obrigado, senhor. Reporte pressionamento, 3895. Passaremos. Uno 556, decolado 04, controle 1208, meu velho. 1208, obrigado. Bom dia, gol no 556. Passa 1300, 1400 pés na dial. E após suba para o 360 na saída Lida. Na pivô Lida, após 4000 pés. Confirmando, após 4000 pés, Voaleda, gol no 556. Afirmativo, mantém pro até 4000 e após Voaleda. Ok, mantém pro até 4000 e após Leda, gol no 556, obrigado. Passagem do eixo primário e na sequência secundário também, ok? Mantém o setor e aguarde. Pode ir, retor. Processo para 3900, 3204. 3804, 2000 pés autorizado e Electric Stray, reporte estabilizado. Afirmativo, está autorizado, descendo para 2000, está livre, ele é Electric Rain, pode estabilizar, 3204. Está autorizado o alinhamento e decolagem, pista 90, gol 1790. Inicia em Duna, curva pela esquerda. Tem Duna, curva pela esquerda, tá 3204. Tá, 32 no meia, reduz a 2309. Reduzindo 2309, tá, 3209. Controle 3204. Prossiga. Ah, completar a curva, tá ali o sobrevoo? 204, tem alguns tratos fazendo passagem embaixo da Força Aérea e foi coordenado aqui pelo chefe que o senhor teria que fazer espera em Duna. Afirmativo, está na sua escuta, 304. É. Não é brincadeira mesmo. Controle, gol no 556, possível a Motiva? Gol no 556, mantém Leda. Mantendo Leda. Do 076, aciona a identificação, desça para 060. Chegada na área está autorizada, reduz a 2509. Redução 2509. Controle Salvador, vão 790, 1700. Gol no 790, contato radar, me mantenha 370, saída PUCA. 370 na PUCA, gol 790. Guardião 09, prossiga. Gente, Guardião 09 tá no através de do farol da barra, confirma. Gente, Guardião 09 informa dois tráfegos da Força Aérea Brasileira fazendo passagem baixa ali no farol de Itapuã, aeroporto. Fique atento aos mesmos. Azul 4207, chama Recife, 1251, no bom voo. Bom, 5 anos, boa tarde, 14 anos, só. 38, prossiga. Gente, o Mar 38, aciona a identificação. 3804, está previsto mais uma órbita na presente posição. Gente, 3204. Dono 556, chama Recife, 125, décima 10. 125-10, obrigado. Tá, você pode para ingresso no grande parte, tanque Zulu. Algum notando, né, informando o exercício do pessoal da Força Aérea? Claro que não. Negativo, é um treinamento para formatura. É, o ideal seria sugerir que colocasse para a gente ficar mais guarnecido, né, em relação ao combustível. Obrigado. Combustível é barato, mano. Na Quebec, chame a torre em 1895 para cruzamento da 1735. Só confirmando, Pátio, o Pátio 5. Gente. Aguarde. Guarda. Golo 790, estou autorizado, Romeu Fox 018. Muito obrigado, estou ligado, Romeu Fox 018, 790. O Mar 38, voa a Bonfim para a chegada Bonfim. A 32 no meio, controle. 32 no meio, iniciota na posição ITAP. Aqui, 7-8, 1864, Salvador Maceió, 370. Via UPUSC 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída PUCA, transição Caju. 1208, controle. Acione 5056 no transporte. 370 autorizado, via 358, decola da 10 com curva esquerda, PUCA Caju, controle 130, decimal 8 e ponto. 0056, gol, 1864. 64, PUCA Transição Caju. PUCA Transição Caju, gol, 1864. Gosto de estacionamento. 07 à esquerda para o farol, o número 1510. Salvador, Oxané, 6254, autorização, pronto, bom, por gentileza, boa tarde. Boa tarde, Oxané, 6254, Salvador, Rio de Janeiro, 360, nível autorizado, via peso 10, SMAP, DCT Lúbito, Barbacena e Costa do Fórum. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Deda, Mote 1208 controle, acione 5067. Rio de Janeiro 360, conforme o plano, decolada 10. Controle 1208 na saída, o transponder é o 5067. Perfil da saída da El, direto Leda, confirma a posição depois de Leda. Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, ela enfatizando após a decolagem para a primeira curva direita. Ok, decolada 10, curva direita da El, Leda, Motiva, intercepta. Oxané 6254. Foge para o estacionamento. Amaral está na posição 01. azul 4076, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o A360, limite radial 3000, Salvador. Este vetor radar, esquerda para o A9, limitado a 300, Salvador, 4076. Tá 3216, abandone a OTA, curva agora à esquerda na Pro 350. Então agora está na Pro 350, vai manter, contra 3216. 3216, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000, 10 no 3, tá? 3216. 09 está visual com os tráfegos da Força Aérea? Sim, sim. Está visual com os tráfegos. Certo. Salvador, Salvador, bom dia, boa tarde. Acionar 62, ano 3, informação Mike, autorização Galeão. Acionar 6213, Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via Upsvo 10, SMAP, DCT Lúbito, Barbacena, após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótima. 1208 controle, acione 5044. Eficiente, vai bater meu pé aqui a esquadrilha e 1500 pés no limite. Falando no zero, curva direita da El, Leda, moto de par. 208, controle, 5044, transponder pelo meio, 213. Motiva, Mike, eu acho que é tango, Vitor Alfa. Moto de par. Mike, certo, 213. Reposto de estacionamento. Solo gol, 864, posicionamento, posição 5. Livre após táxi. Quebra táxi, ligou, 864. 120 para o localizador 732, Salvador Guardião, inquieta. Guardião 09, chama a torre, 1 no 895. 895, graças a baixo. Solo, Xanier 6254, voltando. Prossiga. Por gentileza, senhor, só confirmando o nosso perfil de saída. Decolada 10 com curva direita, vai voar Dael, Leda, Motiva, e após Motiva, voa direto Bukis. Motiva intercepta UPS 1-0 e segue conforme o plano. E Motiva intercepta UPS 1-0, ok. Obrigado, senhor. Motiva, aí no traverso, quais são? Na final da pista 3C também temos 3 aeronaves da Força Aérea, está bem afastado o seu tráfego. Bom, visual com as aeronaves da Força no setor sul. Salvador, Bandeira Fênix, agora interroga para Pilote e pouso final. Siga. Push back acionamento no 04. Para pouso, ok? Inicialmente tenho 4 tráfegos para pouso, instrumento sequenciado já na terminal do controle, ok? Afirmativo, agora sem problema, vai aguardar aqui a Bandeira Fênix. Ok, observando que a formatura aqui já terminou, então o piloto não tem necessidade para agilidade, confere? Afirmativo. Ok, vamos com a contura, na sequência a gente coordena o piloto. Grato, aguardando. 9, aponte solo contornado, parte para S, 180-612. 180-612, São Rafa, Rodrigo. Do 4076, intercepto localizador nessa proa. Afirmativo. Grato. Do 4076, está autorizado voar Duna. Está presente Duna, 4076. 204, estabilizou? Tá tentando estabilizar o 204. 463, Ilhéus, 180, prepare da Eucural, aguarde em instante, por favor. Guardando, 443. Estabilizar o 3804. 3804, Torre 1 no 895. 895. 3-2 no meio, está autorizado, 2.000 pés e ILS X-Ray. Desce para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, 3-2 no meio. Evento 1, 70 graus, 629, 1-0, pouso autorizado. Grato, está livre o pouso, baixa e travou, 3-2-0-4. 1-9, frequência livre, 0-9, boa tarde. Alterna Salvador. Obrigado, Saxo, via Engine Alpha. Vamos esperar da 1-0, chame Torre 1-1-895, que é legal 0-1-3, boa viagem. Engine Alpha, feito 9-5, boa noite, agora. Do 4463, pronto 4. 4463, pronto 4. Salvador Ilhéus, 180 nível, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, posto Coral. 1208, controle, acione o código 5050. Tá, 3216. Azul 4076, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, 3, reporte estabilizado. 2.1 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, 4076. Controle 208, aciona 5050. Funcionamento correto, forte, pronto para funcionamento. Cortarando. CLM-213, 04, hiper postar. O azul 4463 solicita funcionamento de 88. 08, agora está. Guardando. Pois Salvador, boa tarde, tá? 3-2, 1 na meia, passou o externo, avisado LS X-Ray. Tá 3-2, 1 na meia, continua a aproximação, checa o trem, guarde pista livre. Baixado, travado, aguardando a autorização do posto, tá? 3-2 também. 3804, salas 2-2, via Econ 219. Via Econ 219, 3204. 3-2, 1 no meio, vento 1 no 60 graus, 8 nós, trem checado, altímetro no 0. 1 no 3, pito no 0, pouso autorizado. Livre, pouso da 1 no 0, até 3-2, 1 no meio. 2 Salvador, boa tarde, OTAN 3895, ponto zero pronto, tá visual a aeronave final. 7, mantém o ponto zero, 3895. Do 4076, estabilizou? Afirmo. Chama a torre, 1 no 8, 895. 895, bom dia. Torre Salvador. marcador, boa tarde, azul 4076. 4076, porte marcador externo baixar travado, aguarde liberação para o pouso. Portarei 4076. 3895, condições da quadra imediata assim que é autorizado? Afirma. Levanta, companhia curta final, observa a passagem, né, manter. Prepare-se a quadra imediata. Sim. Companhia manter 3895. Dólar, Buda 167, está no portão 10, autorização São Paulo, Guarulhos. Nuno 67, Salvador, Guarulhos, 400, aguarde, costa. Escuta. Eco 219. Eco 219, 3216. Para o parque do Estana 62-93-1905, a borra. Só no dia de 3 horas e 50 minutos, só treinando o barulho. Utilizando o táxi via Índia e Alfa, onde espera da 10, torre em 1-1895, QNH 10-13, viagem. Já Alfa, onde espera 10-1913, Estana 62-93. Salve Salvador, bom dia, está 3-2-1906, livrou o Vieco. 3-2-1906, prossegue Alfa, resposta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3-2-1-6. Salvador, azul 4463, para ataque se alterna. É, Salvador, autonomia 3 horas e 35 para B8-2. Já no TAC, via IG Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre em 1-1-8-9-5, azul 4463. Azul 4463, já que aí de alvo, ponto de espera, pronto, 2295. Autorizado. Ele pousa na 90, azul 4076. P2, chama a torre 1-1895. 1895. Torre, poderia confirmar tempo de espera para o agente da patrulha? Temos uma aeronave da Azul, curta final, 737 da Gol, a 8 milhas da cabeceira. Após o gol, será autorizado. O procedimento de piloto seria com os dois bandeirulhas e o P3 em separado, confirma? Afirmativo, mas nós vamos executar o procedimento de piloto e o P3 está aguardando aqui sobre o farol de Itapuana, depois vai solicitar o restante do gol. 202, via Índia e Alfa, não pode esperar da 90, torre 1895, 4463. 4463, segue então a aeronave da TAM, que vai marcar, e após o controle do carro. Até o break? Afirmativo. Condições de seguir o 737 da Gol? Aguardando o break? Afirmativo, mas executar uma curva à direita para enquadramento na sequência do 737. Então, conforme chame na final, piloto. Afirmativa, assim, para dar sequência, chamar na final, piloto. Boa noite, 1962, na escuta, torre. Prossiga. Continua a aproximação, pistola 0, aguarde, pistola livre. Vai dar. Azul 4076, no solo 27, via Fox, libera. Afirmo. 1-2, 1-9, vai liberar. Passo para liberar, 1-2-1-9. Salvador, azul 4076, livrou o taxa de 47. 4076, prossegue Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 4076. Identificação, desça 2000 pés, via Mária, ajuste 1-0 no 3. Para 2000, comida 3. Confirme, é o número 1 para todos. Se for, nós saímos já para a Laguna. Boa, ETAP, 9890. ETAP, total 9890. 37, pronto 4? Pronto, né? Salvador Guarulhos, 400 nível. Eu presumo no 0, Bridge, eu presumo 16, Bravo Del Zulu, trivia, posse conforme. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 120, decimal 8 o controle, acione o código transponder 5076. Autorizado nível 400, São Paulo, Perzulu no 0, Bridge, Perzulu no 6, Bravo Del Zulu, DCT3. Decolada 10 com curva à direita. A saída é a da El, Leda, Mótima, controle 2208. Assuna 5076, gol 1167, está pronto para o pushback pela mente do 1-0. 1-0-7, o controle é 1208, já aguarda instante, temos um movimento grande aqui no pátio principal, aguarda instante para o pushback, 1-0-7. Aguardando, gol 1-0-6. Primeira nave que chegou ao São Salvador. Dois um nove. Direita, 219. Direto, aguarde cópia. Bom dia, 962, livrou? 962, para CR Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 962. Para ingresso na Juliette, o 4076. 4076, ingresso na Juliette, portão 3. Autorizado, ingresso na Juliette, portão 3, 4076. Voa Duna, desça para 3 mil pés, ajustando a 0 no 3. Identificou, voando Duna, descendo para 3 mil pés, o TRIP 5220. Afirmativo, TRIP 5220, mantém a high speed, se possível. Ok, vai manter a high speed. 17. Mantém a high speed? Afirmativo, é o número 1. Ok, número 1, total 2290. Já está vindo até o reduzir 250 nós. Se quiser. 62, autorizado ingresso na Juliette, portão 9, através do segue follow me, ou 962. Tá ok, Juliette, por 9, segue follow me, 962. 120, decimal 8, gol 864. O Salvador Vitória da Conquista, pronto? Estrada da Conquista, uma centena, decolou no 7, primeira curva à direita, saída agora, Lefa, DCT Oplore, após conforme, 1208 controle, 5077 para a escolha. Descendo para o 080, não preciso dar mais, 2230. 060, autorizado, 2230. 060, 2230. Salvador, boa, Sérgio, boa noite, 64. 1864, contato radar, se mantém 370, a saída PUCA. Sobe ao nível 370 na PUCA, gol 1864. Uma 38, desce até 4 mil pés, ajuste no 0 no 2 agora. Avião 890, forma ajuste no 0 no 2. Mativo no 0 no 2, descendo para 2 mil, total 990. Podemos apoiar, Duna? Afirmativo. Está autorizado e elétrico, foi reparto estabilizado. Chama estabilizado, total 9890. Tá 3895, cruza nível 180. Tá 3895, chama restrição no 2510. Boa tarde, Sam 31144, centro da margem, reduzindo. 3144, autorizado descida até o 070, chegada a Mari e a redução até 250. primário 070, reduzindo, tá? 3144. TIP 5220, informa velocidade indicada. É, 240. Uno, curvando base, trem baixado e travado. Patrulha 2, baixado e travado. 02, pouso autorizado, 60 graus, 8 nós. Livre pouso, faz patrulha, patrulha. Dois, dois, três, zero, quente. Temos o Lu, táxi autorizado, é posto para ingresso no sede. Tango, Papá, Vitor, Hotel. Tenta para 2.000 pés, ajuste no 0, no 2. E voa a Duna. Duna com 2.000 pés, com 1.012. Torre Olimpo 07, tá pra coordenação, tem condições de executar quando autorizado o base pela direita, sim. Ok, gente, só um instante, ainda mantém o setor Olimpo 07. Tá certo. Dois, dois, zero, nove, cinco, dois, dois, zero. Mega 2, 1, 3, pode alinhar após o segundo bandeirolho? Afirmo, após o segundo cruzando a final, aliar, a cabeceira, alinhar e manter, o chané 6, 2, 1, 3. Ali mantém, o chané 6, 2, 1, 3. 4, reduza 2, 3, 0, nós. Pode tirar de ponta. Patrulha 01, solo aos 35, libera a direita, mantém essa frequência, táxi até a Delta, chama para cruzamento de pista. Vai liberar aqui e aguardar o 2, patrulha 1. É 2 controlado? É necessário seguir o 01 ou tem condição de liberar a esquerda e prosseguir até o pátio militar utilizando a liberação da pista? Então libere até o pátio militar, frequência livre estacionar. O 01, um reporte na Delta para o cruzamento. O Chené 63, 62 no 3, decolagem autorizada, 160, 62. Com 111 a bordo, até Megaleão, 3 horas e 43. Então, 3290, aciona a identificação, desça para 080, reduza até 2309. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. TS, total 9890. Total 9890, torre 1 no 895. 1895, bora. Lipo 07, na escuta? Complete a curva para a direita, reporte visual 727 na total, curta o final pistão 0, aproximadamente a 4 milhas. 07, completa a curva e prossegue para pouso após o tráfego. Oi, Salvador, boa tarde. Total 9890 está estabilizado. Final. Total 9890, pouso autorizado, cheque o trem, vento 1 no 60 graus com 612 nós. Autorizado, pouso, trem baixo travado. Total 9890. Chané 6213, decolado aos 37, controle 208. 208, boa. Olimpos, correção. O Patrulha 01 mantém a Taxi Delta. Vai manter a Delta, o 01, Patrulha 1. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 4463, pronto, ponto 000, visual com tráfego. Boa tarde, mantém azul. Olimpo 07, tem condições de curvar direita, sinal direto para a pista no 0, para pela direita no 0? Olimpo 07, afirmativo. Autorizada presente, base pela direita, chama o sinal baixar travado, Olimpo 07. Olimpo 07. São 3144, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite radial 300, Salvador. 360, cruzado pela 300, Salvador, para frente do passado. 144, você mantenha o 060. Você mantém 060, para frente do passado. 5220. Se mantenha 3000, pai. Clear to Miami 360, upper Zulu 20, the first airway. Then according to your flight plan, take off on 10, left turn, Momo, departure, Flocky, transition, departure control 120, that's 18, cock 50, turn 4. Cruzamento autorizado, parte militar, frequência livre. Parte militar, frequência livre, partilha 1. Back to 38 through the back or right column, right for setup and push. Push and start, call me right for text. Xener 6254, me escuta. Assim que o Boeing da Gol livrar a retaguarda, autorizado push, chama táxi. Muito bom, livrar, assim é 6254. Total 9890, Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 1-0. Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 1-0, total 98, Fumar 38, controle. 38 na escuta, Brasília. Fumar 38, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 250, limite radial 300 de Salvador. 250, limite 300 de Salvador. Usando o eixo, vento 1,60 graus, 1,60 graus, 62 nós, decolagem autorizada, estamos longe. Azul 4463, ali, aí mantém, no zero. Aí mantém, no zero, 4463. Zero, recusado, 3144. Tá estabilizado, viu, Patel? Citotel, torre 1-1-8-9-5. 1-2-9-5, Salvador, boa tarde, é o Papa Tango, Papa Victor Hotel, fui além. Forte marcador externo, baixar travado, Papa Victor Hotel. Hotel. Olimpo 07, no solo 4-1, libere a direita, eco na Fox, confirma. Gente, agiliza o táxi, Fox, reporte na Delta para o cruzamento. 2230, desça 2000 pés, ajuste no 012. 2000 com 0012, 2230. Cada trip sequenciado em torno de 7 milhas a causa, condições de efetuar uma base curta pela direita, 17? Executa. Curta então, direito 17, final checado, Vitor, Tapa Hotel. Vai somar. Tango Zulu decolado aos 42, controle 1208 por viagem. 08, grato. Via Alfa e Delta, chame para o cruzamento. Alfa, 1895, 5220. Controle, boa tarde, Zé Tango Zulu, decola 1907. Zé Tango Zulu, contato radar na decolagem, se mantenha 1-0-0, perfil da saída árvore. Zero na água, graças a Deus, tá? Tranquilo. 044, desce até 3000 pés, ajuste no 02. 3230, desce pra 3144. Então 3290, desce e mantenha 4000 pés, ajuste no 012. 4000 pés, 3290. É 6213, chama Recife, 1251. manter, pista 190. Mantém 190, bom não. Papá, Vitor Hotel, pista 7, checa o trem, pouso autorizado, vento é de 170 graus, 89. Papá, Vitor Hotel. Passa, por favor. Azul 4463, Equadros 43, controle 1, 208. 208, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, Azul 4463, cruza 1200 pés. 4463, contato radar na decolagem, se mantém 180, saída da Delta. 180 em ascensão, solicito assim que possível aproar na posição coral. Olha, aliás. Continua aproximação, aguarde pela livre, 737 Gol tomando posição para a decolagem imediata. Ok, aguardo, 5220. O vento de 180 graus, 89, decolagem autorizada. Iniciando com o 167. 3 horas e 50. 184 ou 84? Tá passando 4.500 pés em descida. Vai segui-lo na aproximação. 45, local de estacionamento? 180, pista livre à esquerda, é porte estacionado. Mantenha 2.000 pés, autorizado DLS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, 3.000, guardará. Então 3.290, desce e mantenha 3.000 pés. 3.000 pés, 3.290. 220, pouso autorizado, título 0, vento 170 graus, 7 notas. Pouso autorizado, 5.220. Ador autorizado. Fui, LS, o 2230 da passarela. 2230, chama a torre 1 no 895. 10895. Azul 4463, estou autorizado coral. Coral na proa, 4463. 230, ILS estabilizado. Aproximação, guarde pista livre, 2230. 2230. O 67 decolou os 46, controle em 1208. 208, boa. Boa. Parte da presente propõe cancelamento, solicita o nível 1905. Gente, Juliette Sango Zulu, plano modificado aos 46. Está autorizado voar direto Vitória da Conquista. E o nível 1905. Ok, voando direto Conquista da presente, ascensão a 1905, Juliette Sango Zulu. 3290, está autorizado Duna. Modo Duna, 3290. 2624, 6254, mantém um ponto de espera, 6254. Mantém um ponto de espera. Utilizador. Estudão 1180, limitado pelo Loki com mais reserva. Controle ao voo no 167, boa tarde. Voo no 167, contato radar na decolagem, subir mantém 400, voa Leda. Brasileira 400, gol 1167. Teria como coordenar a proa de bridge? Aguarde. I got American 23, name what it's called. Salvador, 35220, livrão Neco. 35220, Alfa Kilo, pátio 13. Alphakilo, pátio 3, 5220. America 238, clear tech, safer 1, India holding point, runway 10, tower 1, 1895. Altimeter setting 1013. Alright, 1013, holding point, runway 10, and which taxiway to India? American 9, 238, taxi runway 10 at India, copy you. Confirma. Confina para o solo. São 3290, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Segue tráfego 1.200 milhas para frente. Tráfego cara, já autorizou, já estabilizou, guardando só o glide 3290. Tá 3144, estabilizou? Estabilizando agora, tá 3144. Chama a torre, 1895. 295, tá 3144. Puma 38, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Puma 31, Puma 38, é, reacima a navegação para o Edduna. Tango Zulu, controle. Escuta a senhorita, prossiga. Como está chamado de pouso? 1652. Gente, 1652. 2-2-3. Torre Salvador. Boa tarde, TAN 3144, embaixo da casa. Continue a aproximação, guarde pista livre, TAN 3144. Guarda puxa livre, TAN 3144. Puxando a 254 livre, decolagem 1-0, vento 190 graus com 049. Iniciando a 254, excelente. Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, qual é o pátio? 144, tem pouso autorizado no 0, 190 graus, confirmando 170 graus, com 069, 3144. Lincoln, Zona 10, tá 3144. O Xanerna 254, decolou 51, controle em 1208, boa tarde. 208. Boa tarde, 254. Decolando 17 com curva à esquerda, POB03, pátio 4, acionamento, torre 1895. 1-3, Salvador 624, acionar. Acionar 254, contato radar na decolagem, se mantém 360, após Voleda. É, após aonde, Voleda? Dá presente, Voleda. Ok, dá presente voando Leda, 6254, acionar, subindo para o 3. 6-0. Torre Salvador, TAN 3290, muito boa tarde, passou externo, contra embaixo. TAN 3290, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1-0, 1-2. Maya Cantifre, ready for takeoff, runway 10. TAN 3144, solo ao 52, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. 219, obrigado, TAN 3144. American 238, mantém holding point, runway 10. Holding point 10, American 238. Obrigado, presidente. TAN 3290, check trem, livre pulso, são 1-0, vento 1-7-0 graus com 5 nós. 1-0, livre pulso, 3290. Tarde, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Flor Juliette para o 4, vocês vão passar. Alfa Romeo, Alfa Juliette Romeo. Autorizado táxi, chame na Taxi Oscar. American 238, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, American 238. Uma 38, passando Duna, chama a Torre 1 no 895. Passando Duna, 18895, com uma 38. 1895, bom pouso. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4089, informação Mike, 340 Vitória. Azul 4089, pronto, cópia. 00, bom dia. 2 Salvador, Puma 38. Puma 38, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 10, 12. Puma 38, aguardando autorização de pouso, 10, 12, eu ajusto. Decola, saída da EL, transição LEDA, posse DEV, controle 208, código transponder 5110, azul 4089. Azul 4089, primeira curva à direita. Acervão, primeira curva à direita, 4089. Correto, chama pushback, acionamento. Tá. Alô, boa, 73290, ligando. 73290, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 3290. Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu, autorizado ingresso pistão no 7, reporte com delinhado pronto. American 238, Airborne X56, contact ground. Contact control 120.8. What is your rate, American 238? Departure, American 238, climbing through 1500, flight level 360, Momo. American 238, rate of contact of the cost, climbing 2360, Momo departure. Puma 38, entendeu, livre pouso, trem baixado e travado, pista 1-2. Correção, 1-0. Afirmo, livre pouso 1-0, Puma 38. Sete de Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Romeu, Alfa Juliette Romeu, aguarde para decolagem. Alfa Juliette Romeu, aguarde. Puma 38, prossegue a aproximação através do hotel. Ciente, Puma 38. Reporte no solo controlado, vento 130 graus com 5 nós, Puma 38. 38, reportar no solo controlado. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizado a decolagem de pista 17. Vento 140 graus com 5 nós. Alfa Juliette Romeu. Lefa, 1208, controle, transponder 5112. Libere para, na hotel, para o pátio militar, ao estacionar a frequência ali, Puma 38. Voo 1877. 1877, correto, chama para o tiver estacionamento. Vai tomar. Livrou a pista? Sim, tipo uma 38. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, decolado aos 1600, chame controle em 120, decimal 8. Alfa Juliette Romeu. O 7 de João Cunha está bem, vai funcionar para o parque policial. Sim, tipo uma 38, frequência livre. Radar decolagem, se mantém o 070, saída Conde. Alfa Juliette Romeu. Parou, puxa, estacionamento azul 407, está na ponte 3. Confirmando, azul 4089, ponte 3. Afirma, senhora, perdão, 4089, isso mesmo. Autorizado, pushback, chama ataque. Autorizado, chama o ataque 4089. Papapá, mais de cuidado, confirma a área do plano. Gente, mais de cuidado, autorizado Maratinho, no meu pé, decola da 107, curva à direita, corredor axé, controle 1208, esfera 0125. No POB, acionamento táxi torre 11895, mais de cuidado. Pá, Mike Eco Delta, livre acionagem, pronto para o táxi. Anel 141, bom dia, só na identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2, voa a bom. Salão 121, decimal 9.